Torre Salvador, bom dia, Azul 4234, pronto, ponto espera, estoma zero. Azul 4234, autorizado em área, decolar, estoma zero, vento 020 graus, 08 nós, ajuste altímetro no 094. A linha decola, estoma zero, ajuste no 094, Azul 4234. Tente sideral, mantenha ainda a frequência do controle, pois tivemos uma modificação no espaço aéreo em coordenação com Recife, onde o nosso limite ficou 190. Salvador, bom dia, Azul 4234, mantendo PUCA, passando 1500 pés. 4234, suba e mantém o nível de PUCA. 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, Azul 4234. Federal 9970, chame o Centro Recife, frequência 126, decimal 85. Chame Recife em 125 decimal 1. 25. aéreo do 2223, chame o centro Recife em 126.0. Chama Recife em 260, batalha 2223, obrigado, seu bom dia. E é. As 273 autorizado a linha de colapso, estando 0, vento 090 grau 099. Papapá Mike, Romeu Vitor, serviço radar terminado, 50 milhas noroeste de Salvador, passando nível de voo 150, espaço aéreo Golf, descida a critério até altitude de tráfego de Feira de Santana. Reporte passando 5 mil pés em descida, não há tráfego conhecido no setor a reportar, partida presente, o controle presta informação de voo e alerta. Ciente, tráfego modificado, prosseguindo visual para a Feira de Santana, permanece o serviço de informação de voo e alerta. Em Salvador, o ajuste do altímetro é 1014 no 094. Prosseguindo até 4.500 pés, prosseguindo até o tráfego de Feira, reporte passando 5.000 pés. Salvador, bom dia, azul 2783. Controle Salvador, bom dia, azul 2783. Azul 2783, suba e mantenha nível de voo 200, via saída Arbor. Via saída Arbor. Em ascensão 200273. preciso informe os dados, natureza, sexo e poltrona do passageiro que passa mal a bordo. Gente, ela está na poltrona 25 alfa, feminino, cólica renal, idade aproximada? Ok, obrigado. Vê se mantém o nível de voo 050-1014. Azul 4234, chame o Centro Recife na frequência 126.85. 2-6-8-5-4-2-3-4. Para o controle. Mike Romeu Vitor. Autocoordenação 2-3-4-5. Permanece 1014, ajustou a dinâmica em Salvador. Oceaner 6312, apenas confirmando pelo que fora entendido, já coordenou com a companhia ambulância no solo. Não é necessário que a torre faça o novamente. Ok, gente, então a torre não para a nova coordenação solicitando assistência médica. Então a torre vai solicitar a assistência médica a bordo para o 6312. Azul 9169, descida autorizada até o nível de voo 06200. Via chegada a Ponce 1014, ajuste da altura, 9169. Aguarde. Oceaner 6312, apenas confirmando o posicionamento da tripulante na cabine. Gente. Oceaner 6312, o procedimento previsto é o NDB Zulu. Caso tenha necessidade ou facilidade com outro, informe-nos para viabilizar o mesmo. 1014 ajuste, prática. 12 horas, 30 milhas, rumo oeste, cruzando 70 em ascensão ao 200, é um ATR-72 da Azul. Azul 2783, voe Elefa. Elefa 2783. Oceaner 6312, reautorizado descida até 2.500 pés, voe na proa do Serra Vitor 366 e reporte estabilizado na sinal do RNAV. Autorizado 2.500 pés. Paulo Salvador, muito bom dia, seu Azul 2790, Marcão Hotel, autorização para do Homem Pessoa. Azul 2796, bom dia, informação até o confere. Autorizado João Pessoa, VGUF 677, nível 170. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Conde, aciona 0277, controle 1199.8. Para João Pessoa, via Golf 677, nível 170, decola da 10, curva à esquerda, perfil Conde. 0277 no transponder, 1198, a frequência do controle para o azul 2790. Azul 2796, cotejamento correto. No pátio 3, reporte para o pushback e acionamento. 7 para 3, reporte para o push e acionamento, azul 2796. Azul 9169, descida autorizada até 4 mil pés, após ponte voa Serra Vitor 367 e inicia o procedimento da RNAV. 24 mil pontos, 367, RNAV, Azul. Salvador, Rádio 6312, autorizado, 1-0. 6312, completa a sinal, pista 1-0, chama em torre de controle em 1-8, decimal 95. 295, 6312. controlador. Bom dia, Chilena 6302, estabilizado na 10. Chilena 6302, continua aproximação, aguardando autorização para pouso. Hoje é altímetro 1014, reto para cheque, 090 graus, 1009. 1014, aguardando, Chilena 6302. Linha 312, tráfego avistado, autorizado pouso, pistona 0, vento 090 graus, 109. Livre pouso, chinelo 6312. Autorizada final do RNAV até 2500, 10.014. 2514, dizendo final do RNAV azul 969. Azul 2783, chame o centro Recife na frequência 126.0. Alfa Juliette, portão 3, Chanel 6312. Só para confirmar, o Chanel 6302, a ambulância pela porta traseira. Gente, já foi repassado o 6312. Tá. Alô, Sideral 99, busque back acionamento. Sideral 9975, no parte 3 autorizado, fechou o acionamento, reforçar. Azul 9169, completa a final do RNAV, chama a torre de controle em 198, decimal 95. 295, 9169, já. Salvador, bom dia, Azul 9169. Salvador, Azul 9169. Azul 9169, prossiga, torre. Passando 372, 9169. Azul 9169, tráfego avistado, autorizado com o sistema 0, vento 1900 graus, 10 nós, loja de altímetro na 0 no 4. 14, livre pouso, pistão 0, Azul 9169. Deu autorização, confere. Loro 095, bom dia, até confere. Autorizado com FIM, XVP021, abaixo conforme rota. Nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída arbor, após a elefa. Aciona 5576, controle 119, decimal 8. Vou 109, autorizado com FIM, nível 360, autorizado 21, conforme o plano. Decola da 10, curva direita, saída arbor, após elefa. Aciona 5576, controle 119, decimal 8, ou 109. 1095, o orejamento correto no 5, reporte para o pushback cenamento. Ok. Para o táxi, o Sideral 9975, 3 a bordo, 3h20, Guarulhos. 9975, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 1118, decimal 95, ajuste no 0, 14, bom voo. Autorizado táxi em frente, parte Índia, ponto de espera, 1895, 14, Salvador, muito bom dia, Esperal 9975, ponte espera da 10, pronto. Esperal 9975, autorizado alinhar e manter pistão 0. Lim, manter a 10, 99. Azul 9169 no solo, aos 20, Oliveira, puxando o controle solo na frequência 121, decimal 9. Oliveira, solo 209, 9169. Bom dia, Azul 9169, Azul 9169, bom dia, autorizado táxi de Alfa, Juliette, Portão 1. Alfa, Juliette, Portão 1, 9169. Geral 9975, decolar 222, sob controle Salvador na frequência 119.80. 119.80, obrigado, bom dia. 75. Geral 9975, pode manter em nível de voo 3620, sair da via da El. Ah, El, pode vai direto da El? Mantém um perfil da subida, subida, sair da via da El. Sair da via da El. Azul, 2796, posicionamento. Azul 2796, autorizado, estiver que seu nome é Tavos Fax. Autorizado, é contra-ataque, 2796, azul. Manda bom dia, Europa 083. Europa 083. Information Hotel, Atlantic Pop. We have a hotel and go ahead, Europa 083. Europa 083. Clear to Sierra Charlie Echo Lima Airport via Upper Zulu 17 after according to route plan, flight level 400. Takeoff runway 10 with right turn, arbor departure. Elephant transition, Skok 5555, Salvador departure 119.8. Understand Sierra, the worker to Sierra Charlie Colima by Upper Zulu 17, flight on route. Fly level 400, after departure right turn, and take the point, and then will be Alexa, Skokin 5555, 119.8, the Upper 083. Upper 083, yes, confirm departure, Arbor. Flight level 400. Departure aboard, flight level 400, Europa 083. Upon 083, read back scratch, call me when ready. Okay. 9169, iremos formar aí pra aero. Gol 2199, descida autorizada até 2 mil pés, procedimento NDB Zulu, reporte nacional 101, bound. Descida 2000, NDB autorizada, vai nada, 90? É autorizado, descida então até 2500 pés, após etapa voa para o Serra Vitor, 366, 14, reporta nacional do RNAV. Desce 2.500, após staff, desce ao proa do 366, reportará a sua informação. Europa 083, requesting push and start, stand 1-1. Europa 083, start up and push back approved, come back to taxi. Start up and push back, call you to taxi, Europa 083. Azul 2-5-4, taxi, 2-6-6-9, autonomia 3 horas e 50, alterna Serra Bravo, Mike Oscar. 95 no 5, aguarde. Azul 2-7-9-6, confio em PLB. 19. Azul 2796, autorizada, táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste 9014, bom voo. 9014, via Alfa Índia, ponto de espera com a torre 1-18-95, azul 2796. Z 95, ordena a equipe de solo, a 5 ATR, livra na retaguarda e me enche, chama táxi. Coordenação, a 5 ATR, livra a ali, o pushback do 190. Na autorizado a final da NAV 2199. Hotel Juliette Serra, autorizado Manati, decola da 17, primeira curva à direita. Segue corredor Axé, 1 mil pés. Aciona 0145, controle 119.8, torre 118.95. Para, 275. É o Juliette Sierra, planejamento correto, confirme autonomia. Vento e táxi, cima, torre 118.95, até o Juliette Sierra, bom voo. Federal 9975, chame Recife em 125.1. Tem um campo aberto, tá? Tá, o gol 2199, chame a torre de controle 198, 19, 5. 295, grata, até breve, 219. Salvador, bom dia, 2199, da Gol, final da 1 da Terra. Gol 2199, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Ajuste altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, aguardando autorização, 2199. Yeah, tower 118.95, altimeter 71014. 1014, Alpha India, 118.95, 0503. O 2199, tráfego avistado, autorizado pouso, pistona 0, vento 100 graus, 109. Livre pouso 102.199. Azul 2796, decolado aos 31, chame controle Salvador na frequência 119.80. 71, controle de Salvador, 198, azul 2796. 95, ajuste no 0 no 4, agilizando. Ok, bate 1 no alfa, ponto espera 295, gol 1 no 0 no 5. 4 inicialmente deverá cumprir a chegada, bom fim desta via, aguardando autorização para voar o 367. Salvador, muito bom dia, senhor Azul 2796. Azul 2796, subir e manter nível de voo 170 via saída Conde. 170 via Conde Azul 2796. Autorizado a alinhar e manter a pista na zero. Maintaining position, Aeroma 083. Alfa Juliette, porta 62. Alfa Juliette, para 62, 209. Livre decolagem, gol 1095. Tá, tô através de Águas Claras, tem intenção sobre voo Cajazeiras. Mike Juliette Romeu sem interferir com o final da 1-0. Teste da livre, Mike Juliette Romeu sobrevoa em Cajazeiras. Tá ciente, Mike Juliette Romeu, caso haja proximidade com Simbra, atenderá a solicitação do controle. Mike Juliette Romeu totalmente condicionado pelo tráfego. Gente, o próximo tráfego era na Vida Sam, na chegada Bonfi. Aproximadamente 7 minutos para passar o setor. Enquanto isso, está livre o sobrevoo. Graças ao Mike Juliette Romeu. 1 minute at this position. That's ok, Europa 083 report ready. No pátio. No pátio 4, o ônibus vai fazer o seu zero. Voo 9095, decolado aos 36, Salvador na frequência 119, decimal 80. 1980, obrigado, bom dia. Europa Zero 83, fully ready now. Europa Zero 83, line up, and the way to runway 10. Line up on way 10, Europa Zero 83. Chilimaya, front copy. Maeco autorizado, Montes Claros, conforme rota, nível 100, decola da 17, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa, após direto Obduge. Aciona 5564, controle 119, decimoido. Autorizado para a terra, abraço mais. Acho que ele é com nível 100 no pátio 4, confirme que eu vi. 100, com duas pessoas agora, pode estar. Ele é com o treinamento correto. Treinamento 4, chama turno, 18, como vou. Romeu Hotel Juliette Serra, controle 119.80. Controle 119.80, Hotel Juliette Serra. Europa 083, clear takeoff, runway 10, wind 100 degrees, 109. Clear for takeoff 10, Europa 083. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Liga direto Manati autorizado, 1014 o ajuste do altímetro, reporte 20 milhas afastado de Salvador, Hotel Juliette Serra. 20 milhas afastado de Salvador, Hotel Juliette Serra. Foi Salvador Gol, 9095, poderia voar Elefa, da presente. Gol 9095, autorizado Elefa. Obrigado, boa na Elefa então, Gol 9095. Salvador, 103304, tornando 5.000 para 4.000. 103304, Luiz R. Vitor 367, autorizada final do procedimento R-Nave, deve manter a 2.500 pés, acuse estabilizado no final do procedimento. Autorizada R-Nave, da 1.0, reportar estabilizado no final, 3304. Bom dia, Europa Zero 3 on departure. Bom dia, Salvador, papapá, Oscar Lima Eco. Papapá, Oscar Lima Eco, dois. O 4-4, pronto para o táxi, o Oscar Lima Eco. O 2 no PLB, vitória da conquista alternativa, confirme a autonomia. Duas pessoas, autonomia 053, o Oscar Lima Eco para Terra Bravo, mais que Monte Claro. Gente, o papapá Oscar Lima Eco, assistiu no 0-4, reporte no ponto de espera da Oscar. No 0-4, reportará no ponto de espera da Oscar. Gente, Mike e Juliette Romeu, está passando a região de Brasil Gás, ok? Afirmo. Está livre de prosseguir, vai até a rótula do abacaxi do presente. Afirmo na vertical da BR-334, vai passar através de dunas sem interferir, mas que já te comeu. 159, descida autorizada até o nível de voo 050, via chegada, Bonfim 1014. Oscar Lima Eco, autorizado ingresso pista no 7, reporte pronto. Obrigado, Lima Eco, dará pronto, Oscar Lima Eco. Não, pista 10, torre no 8, decimal 95. Torre no 8, 95, 33, herbado. 4-0. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5-0-2-4, controle 1-1-9, decimal 8. 089, quase autorizada, pista 7. Autorizado para o Oscar Lima Eco. Escola da 1-0, curva direita, perfil da El, direita, Mônica. Transponder 5-0-2-4, controle 9-19-8. Mas o 9-1-7-0, planejamento correto. No 1, reporte para o pushback, sendo mesmo. Câmara próxima. Chame o Centro Recife na frequência 126.0. Ok, 1260, voo 1095, bom dia. Pra direita. 3304, ciente, livre voo 1-0. Papapá, Oscar Lima Eco, decolado aos 4.6, chame o controle Salvador na frequência 119.80. 119.8, Oscar Lima Eco. Escuta, regresso até o Juliette Serra. Controle papapá, Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, suba e mantém nível de voo 100. Autorizado e a saída Arbor, cancelada a restrição de altitude. Paciente, então, via Arbor para 100, Oscar Lima Eco. 3179. Bom dia, hotel confere. Autorizado Guarulhos, VPZ 110, após Taubaté. Nível 320. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5005, controle 119.8.